Estamos no terreno a trabalhar intensamente com as empresas, procurando encontrar mecanismos de apoio junto do Governo e de outras entidades, para que os nossos empresários, em quem deposito a maior esperança, nos possam ajudar a reerguer este concelho. E todos juntos, somos poucos para essa construção coletiva.